gato tem que tom. Se mijares cão que bem lindo. Oh, mini, é tipo o coro. Andy Momeras grave. Segundo verso. Amolim, gato tem que tom. Sinjas com gimbal in the way. Oh, mimi, é de bogoró. Mongolas, grade.